por nosso lar clamamos a ti, ó Rei dos céus. Bendize a vida, pastoril, governa o brio, senhorio, modera a lida mercantil. Deus salve a pátria, da pátria que nos deste, desvie tua mão. Desgraças, fome, peste, perfídia e sedição, sustenta a ordem nacional, o bom governo imparcial, e dá-nos graça divina. Deus salve a pátria, dá-nos real civismo, fiel, constante, audaz. Promove o cristianismo do príncipe da paz. Da pátria afasta crenças vãs, derrama bênçãos temporãs, domine em só doutrinas. Deus salve a pátria. A tua igreja inflama com zelo eterno amor, e seja o seu programa cumprido com vigor. Então os salvos de Jesus, lutando firmes pela cruz, difundirão de Cristo a luz.